Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu não sei se será possível, nas próximas aulas, nós fazer um estudo sistemático desses problemas levantados a propósito da filosofia de Kant, mas pelo menos algumas notas eu tomei e vamos explorar um pouquinho o assunto durante algumas aulas. Vocês já sabem que eu não costumo prosseguir o exame de um mesmo assunto por muito tempo. Nós vamos um pouquinho, paramos, pegamos outro assunto, damos uma volta e depois voltamos. Isso tem sido assim e tem mais ou menos funcionado, porque em vez do aluno receber uma estrutura pronta, uma explicação totalmente hierárquica já pronta, ele mesmo, com as peças isoladas que eu vou lhe fornecendo, ele vai montando a sua compreensão das coisas. Às vezes sai um pouco diferente da minha, mas isso não é importante. O importante é que a gente no essencial, saiba do que está falando. Este texto que eu disponibilizei para a aula de hoje se compõe de três pedaços, dos quais o primeiro foi publicado como artigo no Diário do Comércio, o segundo provavelmente também será, e o terceiro eu não sei. Mas é uma coisa que ainda deve continuar. Esse texto ele trata de problemas de método que deveriam ser enfocados antes de atacar o problema na sua materialidade. Mas é claro que toda esta investigação de método, ela já foi encaminhada, tendo em vista o assunto que será tratado depois, que é justamente da herança kantiana. Eu tenho insistido muito que praticamente nenhuma ideia circulante na política ocidental nos últimos, sei lá, 100 ou 80, pelo menos 50 anos, todas elas têm uma origem, pelo menos remota, no pensamento de Kant. Nós estamos vivendo dentro do mundo kantiano. E a demonstração disso não é realmente fácil, porque nós não podemos nos contentar, vamos dizer, com analogias genéricas, na coisa que se parecem assim, com o pensamento de Kant, mas nós temos que mostrar, vamos dizer, uma identidade de estrutura interna muito rigorosa. Por incrível que pareça, um estudo desta natureza nunca foi feito. E também eu não vou fazê-lo inteiramente, eu só estou lançando as bases disso, porque seria um trabalho até para muitas décadas. Quer dizer, o repertório de toda, vamos dizer, a herança kantiana que está colocada não na filosofia, mas na cultura em geral. Ou seja, na educação, nas ideias morais religiosas, na legislação, sobretudo, na estrutura do Estado e nas ideias correntes em todos os debates políticos. Quer dizer, o repertório seria imenso, imenso, imenso. Então, quando nós comparamos, por exemplo, a influência de Kant com a influência de Karl Marx desaparece. A ideia de Kant é muito mais vasta, embora muito menos pessoas conheçam o seu pensamento. Mas isto é natural que seja assim, porque, vamos dizer, um filósofo não influencia a cultura e a sociedade pela expansão ou divulgação direta e explícita das suas ideias, mas por certas chaves que ele colocou e que são repetidas mais ou menos de maneira inconsciente por pessoas que nem sabem qual é a origem daquilo. Quanto menos souber, melhor. De modo que, antes do que o Antônio Gramsci inventasse a expressão poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, não por coincidência, usando para isso um termo kantiano, que é imperativo categórico, o Kant já havia ele próprio se transformado num poder onipresente e invisível. Não é impossível que, ao explicar esse ideal, expressar esse ideal, esse objetivo com um termo kantiano, o Antônio Gramsci tivesse mais ou menos uma vaga ideia disso que eu estou dizendo agora. Quer dizer, que o Kant, ele por si mesmo, embora sem constituir um partido político, ele era uma força onipresente e invisível e é ainda hoje mais do que nunca. E por isso mesmo, eu acho impossível nós nos livrarmos de certos fantasmas que assombram a cultura e a mente contemporânea sem nós rastrearmos a sua origem até o pensamento de Kant. E a seriedade do empreendimento é tal que não se pode atacá-lo diretamente, e nem se pode atacá-lo, creio eu, pelos instrumentos usuais usados na história da filosofia ou na história das ideias, mas é necessário uma espécie de. Porque nós falamos de história da filosofia é uma coisa, história das ideias é outra, mas aqui nós precisamos de uma ponte entre as duas. É certo? História das ideias, história das mentalidades, história da cultura, história da filosofia, para podermos chegar a entender este elo, porque o Kant ocupa um lugar central, não só na história da filosofia, mas em toda a história da cultura contemporânea, indo sua influência indo infinitamente além do campo propriamente filosófico, no qual costuma ser estudado. Então, eu vou ler esse texto aqui e comentá-lo para vocês. Então, tem um título provisório, chama Filosofia e sua estrutura. A estrutura de uma filosofia é o que ela tem de mais patente e de mais oculto ao mesmo tempo. Patente porque está presente em todas as suas partes, mesmo as mais ínfimas e humildes, as quais nada são fora dela. Oculto porque só está presente no fundo, como chave de travamento do conjunto e jamais como parte ou tema explícito de qualquer das partes. O filósofo que tomasse como tema a estrutura da sua própria filosofia para discorrer sobre ela, já a estaria nesse mesmo momento inserindo como parte numa estrutura maior, a qual permaneceria então como pano de fundo. Uma das consequências disso é que a estrutura jamais pode ser revelada por nenhuma análise de texto, por mais meticulosa e bem cuidadinha que seja, a qual só leva a estrutura da exposição ou da obra escrita, cuja relação com a estrutura da filosofia propriamente dita é sempre variada e ambígua. Vocês veem que eu estou dando a esse termo estrutura uma acepção que é diferente do que costuma ter, do que tem, por exemplo, no livro do Marcel Guéroult ou em outros estudos orientados pela ideia de estrutura do pensamento de um filósofo. O método para apreender a estrutura de uma filosofia tem de partir dos seguintes princípios. 1. Toda filosofia, por abstrata e desinteressada que pareça, é uma intervenção no curso dos negócios humanos. Visa sempre a modificar ou reforçar o estado de coisas na sociedade, na cultura, na ciência, na religião, nos costumes ou mesmo na condição humana em sua totalidade. Então, aqui nós já saltamos. Estamos na plena fronteira entre história das ideias e história da filosofia, porque estamos encarando a filosofia como ação humana, como intervenção consciente de um indivíduo no rumo da história, no estado de coisas na sociedade, na cultura. Então, para mim parece absolutamente evidente, eu não conheço nenhuma exceção, que nenhum filósofo se dedicou à filosofia simplesmente porque gostasse de filosofia. Isso é próprio, vamos dizer, do amador, do beletrista, né? Do diletante. O filósofo se dedica à filosofia por razões muito sérias e que, no entender dele, afetam o destino de toda a humanidade, ou pelo menos da cultura na qual ele está vivendo. E, em todos os casos, em todas as biografias de filósofos, você verá que alguma atitude do filósofo perante o estado de coisas na sociedade, na cultura, é a motivação inicial que o coloca no rumo dos estudos filosóficos. Mesmo que ele tenha, para começar a estudar filosofia, foi mandado para uma faculdade de filosofia aos 18 aninhos, sem nem saber o que estava fazendo, mesmo quando este é o caso, o desenvolvimento, o curso posterior do desenvolvimento intelectual do filósofo, é determinado pela preocupação com problemas que também interessam a todo o restante da sociedade, a todo o restante da espécie humana. Portanto, nenhum filósofo se dedica à filosofia tendo em vista problemas especificamente filosóficos, no sentido escolar do termo, né? Os problemas de que um filósofo trata são problemas que afetam a cultura como um todo. Claro que ele vai desenvolvê-las segundo a modalidade técnica que é própria da filosofia e não de outras disciplinas. Mas o ponto de partida nunca é um problema filosófico tal como esses que aparecem nos programas escolares. Por exemplo, sei lá, temos aqui o problema do determinismo e livre-arbítrio, ou o problema da origem dos conceitos, essas são definições técnicas de problemas filosóficos que são estudados nos currículos universitários. Nenhum filósofo começa com isso. Ele começa. Primeiro que ninguém nasce filósofo, ele tem que se tornar filósofo, e até ele chegar lá, ele tomou contato com a sociedade, com a cultura, com a vida humana, e tem uma série de preocupações que não são próprias nem dele e nem da profissão filosófica, mas que são compartilhadas por muitas outras pessoas. Então, dois, para esse fim, ela, a filosofia, procede a um exame em profundidade dos obstáculos cognitivos ou de qualquer outra ordem que impedem ou dificultam a sua consecução, tentando criar os meios intelectuais e práticos para removê-los. Você vê que, por exemplo, no caso de Platão, ele deixou muito claro qual foi a inspiração originária que o movia e aonde ele pretendia chegar. Tá certo? Ele começa a sua carreira, isso aí está na famosa Carta Sétima, ele começa a sua carreira como um jovem promissor dedicado à carreira política. Mas as sucessivas desilusões que ele tem com a política local o levam à necessidade de examinar alguns problemas com maior profundidade. Não que ele voltasse as costas aos problemas da comunidade, mas ao contrário, aos problemas políticos, mas ao contrário, ele viu que não seria possível realizar um melhoramento da situação política ateniense sem antes ter examinado determinados problemas. Então, é um pouco o negócio do Lenin dar um passo para trás para dar dois para frente. Mas o objetivo de Platão sempre continuou sendo a reforma moral da sociedade grega e, se idealmente, a reforma moral da humanidade inteira. Embora não creio que ele tivesse muitas ilusões a esse respeito, né? Mas um ideal que você reconhece como inatingível, nem por isso ele se torna indesejável. Quer dizer, o ideal em si é inatingível, mas você pode ir indo por aproximações sucessivas sem saber onde vai terminar. Mais adiante, talvez não nessa aula, na próxima, veremos que isso foi também o caso do Kant. Kant também formou um ideal, e ele sabe que pode demorar muito para chegar a esse ideal, e talvez não chegue nunca. Mas, e no caso, o ideal era mais ou menos o mesmo, quer dizer, a reforma moral da sociedade, a criação de uma sociedade profundamente moral, ética. Essa era a ideia de Platão, e essa também foi a ideia de Kant. Só que entre um e outro se passam 2.200 anos, tá certo? E nesse caminho muita coisa se ganha, muita coisa se perde. Então, olha lá, terceiro, sua estrutura, a estrutura da filosofia, portanto, define-se como uma articulação de fins e meios. Qual a meta histórico-cultural proposta e qual a estratégia a um tempo cognitiva e persuasiva usada para legitimá-la e viabilizá-la? Nós vemos que Platão, no seu empenho de reformar a sociedade, ele logo se defronta com o problema da ilusão. Para ele, o principal obstáculo à criação de uma sociedade moral é o fato de que a maior parte dos homens vive numa ilusão. Então, tem que haver um meio de você escavar e perfurar essa cortina de ilusões e chegar a uma verdade de tal modo que esta verdade por si oriente os homens no caminho certo. E os obstáculos aí que ele vê, uns são de ordem puramente sociológica e outros são de ordem cognitiva, de ordem técnica, por assim dizer. Tá certo? Quando ele propõe a famosa doutrina das ideias, ou seja, de que o mundo das coisas sensíveis é uma cópia de um outro mundo dotado de perfeição matemática. E esse outro mundo, por sua vez, expressa determinados princípios. Ele fala de um dualismo platônico, mas não existe dualismo. Ele não fala de dois andares, mas de três. Tem o mundo sensível, tem o mundo das ideias, tem o mundo dos princípios, né? Então, quando ele está tratando disso, ele está tratando de dificuldades cognitivas reais. Quer dizer, não é só um problema sociológico, não é porque tem uma classe social interessada na manutenção da desordem. Mas é uma dificuldade humana real, tá certo? Que independe da vontade das pessoas, né? Então ele está tentando vencer esta tendência do ser humano ao pensamento ilusório, tá certo? Por meio de uma investigação da realidade profunda que está por trás do mundo das aparências. Então, o que seria a estrutura da filosofia de Platão? Seria o ideal inicial, ou seja, a sociedade moral que ele ambicionava, tá certo? E o conjunto de meios propriamente filosóficos e técnicos que ele põe em movimento para poder realizar isso. Às vezes, os problemas propriamente filosóficos, problemas lógicos, gnoseológicos, etc., etc., que se interpõem no caminho, são tão complexos, que eles vão ocupar a maior parte do tempo do filósofo, a maior parte da sua obra escrita, sem que ele sequer volte a falar do ideal originário. Mas esse ideal está sempre, no fundo, norteando todos os esforços, está certo? Então, o que eu chamo estrutura da filosofia, de uma filosofia, é justamente a articulação e a relação e a tensão entre esses dois elementos. Um de ordem, por assim dizer, pré-filosófica, que são os ideais originários que inspiraram o filósofo, colocaram ele no caminho da filosofia, e a realização propriamente filosófica do seu esforço. Uma coisa não é separada da outra, e esta tensão é ela que é a estrutura da filosofia. Né? Se você separa o elemento propriamente filosófico-técnico da sua inspiração originária, então o objetivo da filosofia de Platão passa a ser igual ao objetivo de qualquer professor universitário de filosofia hoje. O sujeito quer estudar filosofia. Não é isso? Quando Erich Wergelin dizia não estuda em filosofia, estuda em realidade, ele está dizendo exatamente que todos os grandes filósofos fizeram isso. Nenhum grande filósofo estudou filosofia jamais. Tá certo? Todos estavam lidando com problemas da realidade que, no entender deles, afetavam todos os seres humanos, afetavam o destino humano em geral. Então, dito de outro modo, a estrutura de uma filosofia só se revela quando o discurso em que ela se expressa é examinado não como um puro sistema de ideias e doutrinas, mas como uma ação humana. A intervenção do indivíduo intelectualmente privilegiado na vida dos seus semelhantes supostamente menos dotados que estejam dispostos a ouvi-lo. Então, no empenho de realizar certas modificações na cultura, na história, na sociedade, o filósofo desenvolve uma série de investigações e chega a uma série de conclusões que, no entender dele, podem ser úteis para a humanidade, para educar a humanidade, para abrandar os costumes, para aperfeiçoar espiritualmente, etc., etc., etc. E, em seguida, ele passa a ensinar isso aí, né? Ora, o exame de um discurso como modalidade de ação humana, isso aqui é absolutamente fundamental. O exame do discurso como modalidade de ação humana é o campo especializado dos estudos retóricos da arte da persuasão. Para apreender a estrutura de uma filosofia, a articulação dos seus fins com os seus meios, é preciso, portanto, examiná-la desde o ponto de vista retórico, considerando-a como esforço de persuasão. Platão usa mesmo essa expressão persuasão, peito, ele usa muitas vezes, quer dizer, a filosofia de Platão, ela se coloca ostensivamente como um esforço de persuasão. Esforço de persuasão destinado a produzir, através de modificações na esfera cognitiva, determinados efeitos na vida histórico-social ou até na vida humana em geral. Ou seja, não basta estudar uma filosofia enquanto filosofia no sentido escolar atual. Porque, sendo uma modalidade de ação humana, ela é um esforço de persuasão, de modificação do espírito dos ouvintes, e, portanto, ela é sempre um esforço retórico. O que faz com que essa obviedade seja frequentemente esquecida é que a exposição das ideias filosóficas se faz, em geral, por meio de um discurso lógico-dialético que despreza o apelo à persuasão retórica e pretende situar-se no campo da demonstração estrita das certezas intelectuais imunes aos atrativos da oratória. E muito bem, esse lado evidentemente existe, quer dizer, é o lado técnico da filosofia, que é um discurso eminentemente dialético, às vezes um discurso lógico, tá certo? E que, enquanto tal, ele não se deixa, vamos dizer, afetar ou desviar por considerações retóricas. Mas esta parte, este aspecto da filosofia, está inserido dentro de um esforço de conjunto que este sim permanece retórico, permanece um esforço de persuasão. Eu não sei se está ficando claro o que estou falando. Acontece que esse discurso, enquanto tal, quer dizer, o discurso filosófico propriamente dito, não é a filosofia, mas apenas o conjunto, o sistema de meios intelectuais pelos quais ela busca realizar os seus fins. Então, os fins não são propriamente filosóficos, são anteriores à filosofia, são compartilhados por muitos homens. São, por assim dizer, valores culturais, valores morais, valores religiosos, etc., que de algum modo tiveram um impacto sobre o filósofo e o fizeram desejar interferir na ordem das coisas, né? Se o examinamos em si mesmo, sem subordiná-lo aos fins a que deve servir, perdemos-nos numa infinidade de, aspas, problemas filosóficos ou acidentes de percurso, sem jamais atinar com a estrutura da filosofia em questão, a qual estrutura consiste precisamente na articulação dos fins com os meios, né? No empenho de discernir essa estrutura, é, portanto, necessário compreender o discurso lógico-dialético como parte e instrumento de um esforço de persuasão. Isto é, um empreendimento que, visto no conjunto, não é e não pode ser senão de ordem retórica. Então, em essência, o método é esse: quer dizer, você vai estudar as filosofias e, sobretudo, o desenvolvimento temporal delas, como um esforço de persuasão. Portanto, você vai estudar a retórica da filosofia, né? Do que o filósofo estava tentando persuadir as outras pessoas, do que ou a que, né? Persuadir de certa realidade ou persuadir de certos fins, tá certo? E qual é, em seguida, dizer, o conjunto dos problemas propriamente filosóficos e técnicos que ele teve de resolver para isso. Note bem que há muitas pessoas que se apegam a um ideal e começam a lutar por ele, sem se colocar grandes problemas filosóficos. Isso, praticamente os líderes políticos, os líderes religiosos, todos fazem isso. Quer dizer, tão logo o sujeito se persuadiu de que certas coisas são verdadeiras e boas, ele começa a pregá-las. Tá certo? Então, por isto, o esforço dessas pessoas tem um efeito de mais curto prazo, porque elas não vão sondar em profundidade as dificuldades lógicas, gnoseológicas e metafísicas que estão envolvidas no seu projeto. O método, portanto, para descobrir a estrutura de uma filosofia reside na análise retórica do seu discurso, discernindo nele os quatro elementos que nos tratados clássicos definem todo o discurso retórico. Primeiro, a situação de discurso, isto é, o quadro histórico, social, cultural e psicológico, onde ele emerge e no qual pretende intervir. Quer dizer, sempre existe uma situação dada. Na própria Carta Sétima, Platão descreve qual é a situação na qual ele entrou e que o colocou, cujo impacto o coloca no caminho do esforço filosófico. Então, esta é a situação. Segundo, o juiz, isto é, o público, é chamado sempre juiz, quer dizer, aquele a quem você se dirige é o juiz do seu discurso, porque é ele que vai concordar ou discordar, é ele que vai agir ou deixar de agir em consonância com o que você está propondo. O juiz, isto é, o público em especial, é que se dirige e sobre o qual pretende influir. Terceiro, o objetivo ou meta, isto é, a modificação específica que pretende introduzir no quadro. E, por fim, o discurso mesmo, considerado na sua materialidade, quer dizer, o conjunto dos meios de argumentação, prova e persuasão colocados em ação para realizar esse fim. Felizmente, o objetivo ou meta, o para quê, em última análise, o filósofo está fazendo o que faz, vem explicitamente declarado na maior parte das filosofias. Basta procurá-lo. Acabei de dar o exemplo de Platão. A dificuldade reside em que nem sempre ele consta das partes consideradas mais importantes ou mais nobres da obra filosófica. Às vezes só aparecem cartas pessoais ou trabalhos menores, como precisamente é o caso da Carta Sétima, inclusive cuja autenticidade às vezes foi até posta em questão, mas acho que hoje todo mundo aceita que aquilo é um escrito romano de Platão. Ou seja, a proclamação ostensiva dos ideais e dos objetivos da filosofia não está colocado nem no Livro da República, nem nas leis, nem no Timeu, nem no Banquete, nem um dos grandes clássicos escritos por Platão, mas num documento pessoal, nessa carta 7, né? Então, por causa disso, este objetivo por trás da filosofia é com frequência negligenciado pelos estudiosos, porque eles acreditam que isso é apenas, vamos dizer, uma motivação pessoal e que isso não faz parte do esforço filosófico propriamente dito. E, bom, de fato, não faz parte do esforço filosófico, mas é a razão do esforço filosófico, né? Então, e esse esforço filosófico, vamos dizer, se o objetivo não é afetado pelo esforço filosófico, não podemos dizer o contrário. Às vezes, o esforço filosófico é totalmente determinado pelo objetivo, né? De modo que o estudioso, especialmente quando adestrado numa tradição de ensino que privilegia, sobretudo, a análise dos textos enquanto tais, e se contenta por isso, e se concentra por isso nos de maior prestígio, pode se perder no emaranhado de dificuldades de percurso e não chegar jamais a perguntar para onde, afinal, o filósofo está levando com tudo isso. Então, se você for ver, você pega um filósofo qualquer, como Kant ou Descartes, a infinidade de estudos de detalhes sobre um ou outro ponto da investigação filosófica é uma coisa que não acaba mais. Tá certo? E, vamos dizer, este oceano de temas, tá certo? Pode encobrir o fato fundamental, vamos dizer, da origem, do impulso originário que dá forma e direção a todo o esforço filosófico. No caso de Descartes, se vocês leram o meu livrinho, né, Visões de Descartes, vocês vão ver que o acontecimento fundamental, que são aqueles três sonhos que ele teve, acho que 10 de novembro de 1619, na Alemanha, e que inspiram para ele a ideia do gênio mau, para mim, isto é não somente a inspiração, mas isto é o centro, a viga mestra de todo o pensamento de Descartes. E em muitos estudos, isso aparece apenas como sendo um acontecimento biográfico menor. E o essencial da filosofia de Descartes vai estar em outra coisa, vai estar no, na descoberta do cogito ou na doutrina mecanicista e assim por diante. Muito bem. No meu modesto entender, o cogito, a doutrina mecanicista e até a geometria, a física de Descartes, tudo está subordinado a um objetivo que já estava definido naqueles três primeiros sonhos. Quer dizer, ali, Descartes tem a inspiração da ideia de uma ciência universal a ser obtida, vamos dizer, pela mente individual isolada em si mesma, tá certo? E isso é o que vai orientar todo o esforço filosófico dele. Então, a coisa toma este rumo como poderia ter tomado qualquer outro, tá certo? Mas a inspiração originária é o que está acima de qualquer dúvida possível. Mais adiante eu vou voltar a esse aspecto. Então, pode se perder no emaranhado de dificuldade de percurso e não chegar jamais a perguntar-se para onde, afinal, o filósofo o está levando com tudo isso. É assim que a mais requintada sofisticação dos meios de análise pode se tornar uma apurada técnica de não entender nada. Embora não conheça nenhum caso em que o objetivo da filosofia tenha permanecido totalmente oculto, o filósofo pode ter um bom motivo para mantê-lo discreto, quando o considera perigoso ou revolucionário demais para poder, sem escândalo, ser exibido em público nas partes mais nobres e vistosas da sua obra escrita. Então, ele desenvolve a obra escrita como parte da realização dos fins, né? E não precisa voltar a falar desses fins. Tá certo? Em geral, todos voltam, todos falam, né? Então, a finalidade que está no fundo, ela, mesmo que o sujeito pretendo não chamar a atenção sobre. Esconder totalmente não é possível, e acho que ninguém tentou. Mas pode tratar aquilo de uma maneira discreta ou não discutir aquilo nas suas obras principais, mas sempre vai aparecer algum documento no qual o sujeito fala disso. Né? Neste caso, é necessário procurá-lo em escritos menores e de ocasião, cuja importância estratégica no conjunto escapa à atenção do analista vulgar, deslumbrado ante o prestígio das grandes obras. Olha, se você acredita, como Marcel Gerhoux, que a filosofia é, sobretudo, uma ordem das razões, quer dizer, como se fosse, depois usar o termo do René Girard, um longo argumento do princípio ao fim, esse longo, a ordem desse longo argumento não coincide necessariamente com a ordem dos escritos, ou com a estrutura de cada um. Então você lê os vários escritos, capta a estrutura de cada um, mas por trás dela você capta a estrutura do argumento total, ou chamado filosofema, para usar a expressão de Etienne Souriau, né? Quer dizer, uma coisa é o escrito, outra coisa é o filosofema, né? Ou o argumento, a ordem interna do argumento tomado na sua totalidade. E bom, mas esse argumento total visto na sua totalidade não é senão o esforço de realização dos fins. Então você vê que Deus teria que descascar por trás dos textos a ordem interna dos textos, por trás da ordem interna dos textos, a ordem interna do argumento. E no fundo da ordem interna do argumento, os fins iniciais a que ele serve. E daí sim você tem a estrutura da filosofia. Então, é esse precisamente o caso de Immanuel Kant, de Descartes e de Maquiavel. Nos três casos você encontra uma declaração dos fins, mas não no centro e no topo da obra. Tá certo? Aparecem escritos menores, tá certo? Como, por exemplo, no caso de Descartes, a narrativa desses três sonhos, que chegou até nós por uma coincidência, porque o primeiro biógrafo dele mencionou alguma coisa, e depois Leibniz, visitando a casa de Descartes depois da morte do filósofo, descobre lá um caderninho onde tinha um relato dos sonhos, né? Bom, segunda parte. Não existe filosofia modesta. Toda filosofia é uma intervenção de longo prazo e larga escala no mundo dos acontecimentos humanos. Aí nós nos lembramos do preceito de Aristóteles: é próprio do sábio o ordenar, o colocar em ordem. Tá certo? Vocês veem que o Erich Wögling, ele descreve a origem, a inspiração primeira da filosofia como uma ideia que surge quando da dissolução da antiga civilização cosmológica, tá certo? Onde a sociedade era vista como uma parte, um aspecto de todo o cosmos, que vivia num diálogo permanente com o cosmos natural, por exemplo, lendo nas estrelas o destino da comunidade, ou realizando ritos para que a comunidade se integrasse melhor no todo cósmico e assim por diante. Na hora que esta síntese se desfaz, então você tem, evidentemente, uma experiência da desordem. Então surge um novo modelo de ordem em que vamos dizer, o modelo já não é o cosmos, o modelo da sociedade já não é o cosmos, mas a alma individual. Então, a busca da ordem na alma individual, através do autoconhecimento, se oferece como um modelo para a reorganização da sociedade, e é exatamente isso que Sócrates faz, o que Platão faz, o que Aristóteles faz. Então, a proclamação deste objetivo, ela aparece, evidentemente, não só na carta sétima, mas de maneira mais ou menos implícita, ela aparece, reaparece ao longo de toda a obra de Platão. Na hora que ele coloca Sócrates como modelo do sábio, ele já está dizendo isso, falou, na alma de Sócrates existe uma ordem. Desta ordem, ela, por sua vez, ela irradia uma ordem para a sociedade em torno, que a sociedade em torno pode aceitar ou não aceitar, e daí a necessidade do esforço de persuasão. Ou seja, a ordem que o filósofo descobre, ela não é imposta à sociedade por um governante. Ela se dissemina não através da imposição, mas da persuasão. E a persuasão, naturalmente, ela necessita, vamos dizer, da boa vontade dos ouvintes. E por isso mesmo que se desenvolve o gênero dialogal, no qual Sócrates está continuamente apelando ao testemunho dos seus ouvintes para que eles digam se aquilo que ele está lhes expondo confere com a experiência das suas almas ou não. Muito bem. Toda filosofia é uma intervenção de longo prazo e larga escala no mundo dos acontecimentos humanos. Enquanto os decretos dos governantes passam e se desfazem em pó no esquecimento, as filosofias permanecem ativas e influentes, decorridos séculos ou milênios do falecimento dos seus criadores, afetando ou modelando o curso das discussões científicas, morais, políticas e religiosas. Então você vê que o filósofo, ele exerce um tipo de autoridade, que é muito diferente da autoridade do governante, que é uma autoridade imediata, que se coloca, o governante, claro, também usa a persuasão, mas em geral ele não precisa usar a persuasão, porque ele tem um meio de imposição. Então, o governante age no cenário imediato, visando mudanças imediatas, tá certo? E a sua autoridade, por assim dizer, morre com ele. Tudo aquilo que ele determinou em vida pode ser desfeito por um governante seguinte, ou pelo simples curso dos acontecimentos, ou pelo esquecimento geral. Se você pensar qual é, vamos dizer, digamos, a constituição escrita mais antiga que tem no mundo, é a americana. São 200 e poucos anos, não é nada isso aí, né? Agora, a filosofia de Platão está aí há 2.400 anos e ainda tem gente seguindo aquilo. Então, quer dizer, o filósofo exerce um tipo de autoridade impessoal e geralmente póstuma, que se prolonga e se estende ao longo dos séculos. Tá certo? E o filósofo está consciente disso, de que ele não vai poder dirigir pessoalmente o processo. E justamente porque ele não pode dirigir pessoalmente o processo, é que é mais importante ele encontrar, vamos dizer, as leis ou fatores constantes que por si mesmos vão determinar o curso dos acontecimentos. De modo que ele não precisa dirigir e ninguém precisa dirigir, porque o curso das coisas obedecerá naturalmente a essas leis, se aquelas que o filósofo encontrou são verdadeiras e eficazes, né? Então, as filosofias permanecem ativas e influentes, revelam nisso uma força autorrevigorante quase miraculosa. Milhares de biografias de Napoleão e Júlio César não trariam de volta os seus impérios. Mas às vezes basta um debate erudito ou um ensaio de reinterpretação para que uma filosofia que parecia esquecida ressurja das cinzas e, adornada ou não do prefixo neo, venha interferir na vida contemporânea como se tivesse sido publicada ontem. Um exemplo extraordinário é o congresso que houve em 2000 e pouco o congresso Aristóteles que houve na Unesco, tá certo? Em que, de repente, apareciam não filósofos profissionais, mas biólogos, físicos, matemáticos, etc., etc., mostrando, quer dizer, a presença ativa de Aristóteles dentro dos seus respectivos campos científicos. Tá certo? Então, de repente, essa filosofia de 2.400 anos atrás mostra, vamos dizer, uma capacidade de se renascer e se revigorar de uma maneira extraordinária. Isso não acontece com nenhuma política, né? Quem que vai revigorar o Império Napoleônico, o Império de Carlos Magno? Ninguém vai fazer isso, né? Então, quer dizer, a autoridade do governante ela é intensa e de longo prazo. A do filósofo, ela é sutil, tênue e de longuíssimo prazo, né? Não imagine que esse fenômeno, quer dizer, esse fenômeno dos renascimentos filosóficos, se deva somente ao zelo de admiradores e discípulos tardios, que à revelia e sem a mínima participação de seus mestres e inspiradores mortos, não deixam que a chama se apague. Ao contrário, foram esses mestres e inspiradores mesmos que, concebendo metas de longo prazo e colocando a serviço delas as mais complexas e poderosas estratégias cognitivas, deixaram aberta ou fomentaram conscientemente a possibilidade de futuros renascimentos. Ou seja, o filósofo sabe que a sua influência é de longo prazo, tá certo? E ele está preparado para isso, né? Então, isso quer dizer que toda a filosofia tem dentro dela, às vezes, camadas não tão visíveis de potencialidades que só o tempo revela. Não é isso? Então, eu até usei um parágrafo de Heidegger como epígrafe do Aristóteles Nova Perspectiva, onde ele diz que há coisas que não foram pensadas na antiguidade, mas que sem essa antiguidade não poderiam ter chegado a ser pensadas. Então, ou não foram pensadas, ou não foram ditas. Por exemplo, eu Aristóteles não diz em parte alguma que ele tem uma teoria dos quatro discursos, mas investigando, você vê que a teoria está lá e que ela está viva e presente hoje mais do que nunca. Né? Então, quer dizer, será que Aristóteles não sabia disso? É claro que sabia. Se ele não soubesse, ele não poderia ter. Se essas coisas que ele não soubesse essas coisas que ele não disse, ele não poderia ter dito aquelas que disse. Em algumas filosofias, a meta ambicionada é tão evidente que não precisa nem ser declarada. Ninguém pode duvidar de que Santo Agostinho, Santo Tomás ou Pascal sonhavam apenas em expandir o domínio hegemônico da Igreja Católica e converter, se possível, a humanidade inteira. Quer dizer, esse fim nem precisa ser declarado, porque eles não fazem outra coisa o tempo todo, né? Isso transparece em cada linha que escreveram. Os três divergem somente nas estratégias intelectuais com que planejam realizar esse objetivo, as quais escapam ao assunto deste artigo, desta aula, né? Então, você vê, por exemplo, que no tempo de Santo Tomás, a coisa mais importante era aprimorar os critérios de demonstração de demonstração e também de impugnação de argumentos. Então, os escolásticos, durante séculos, eles aprimoram esta arte da discussão e da prova até um limite quase alucinante. Mas, quer dizer, desde que Aristóteles tinha formulado os primeiros princípios da lógica, mais ou menos 400 anos de Cristo, a lógica praticamente não tinha andado nada. Foi os escolásticos que, a partir do ano 1200, começam a aprimorar aquilo, aprimorar, aprimorar, no esforço de chegar a uma demonstração a mais cabal possível, né? Quando você chega no tempo de Pascal, Pascal já não usa essa estratégia. Pascal espera que o desenvolvimento das ciências físicas, tá certo? Dando ao homem uma dimensão da sua pequenez, desperte nele o senso do infinito e do ilimitado. Então, é uma estratégia muito mais, na verdade, muito mais imaginativa do que lógica, né? Mas o que que eles estavam querendo? Estavam querendo converter as pessoas, né? Em outros casos, Marx, por exemplo, ou Nietzsche, o objetivo é tão enfaticamente reiterado que basta citar esses nomes para que venha imediatamente à memória do público a imagem da utopia socialista. Ué, quem pode duvidar de que Marx escreveu tudo o que escreveu para trazer a revolução socialista e implantar o socialismo no mundo. Não há a menor possibilidade de duvidar disso, não só porque ele disse, mas porque isso reaparece de novo e de novo e de novo em cada linha que ele escreve. Trazer à memória do público a imagem da utopia socialista ou a do super-homem que emerge soberanamente livre no deserto do nada após a destruição de todos os valores. Ou seja, você destruiu todos os valores, não existe mais verdade, não existe mais o bem, não existe mais o certo e errado, etc, etc. Então aparece o super-homem que se determina a si mesmo, né? É uma ideia que todo mundo sabe que Nietzsche pensava assim. E claro que as interpretações variam muito. Mesmo porque cada um acredita que o super-homem é ele, e o outro também acredita que é ele próprio, e não o outro, o primeiro. Tá certo? Por exemplo, Getúlio Vargas acreditava que ele achava que ele era o super-homem Nietzsche, né? Hitler também, mas muitos outros também pensavam. Então, mas esta imagem do super-homem, quer dizer, aquele que tem que determinar o seu próprio destino, tá certo? Determinar, por assim dizer, o seu próprio ser, né? Eu acho que não tem muita diferença, não é tão popular quanto a utopia socialista, mas quem quer que tenha alguma ideia do que Nietzsche escreveu, fala em Nietzsche, você já lembra do super-homem, né? Porém, mais interessante é o caso daqueles filósofos que sussurram seus objetivos tão discretamente, quase em segredo, que estes podem passar despercebidos ou ser negligenciados durante décadas ou séculos por estudiosos que nada mais veem nas obras deles senão a poderosa arquitetura dos meios, chegando a tomá-la como se fosse o fim. A mais mínima hesitação do filósofo em colocar a declaração de fins bem visível no pórtico ou no topo da sua filosofia pode levar a esse resultado. Porque os fins em si mesmos são, por assim dizer, anteriores à filosofia e, determinando-lhes a forma de conjunto, não são por ela afetados, exceto no que diz respeito aos seus meios de realização. Os fins de uma filosofia não são exclusivos dela, podem ser compartilhados por uma multidão de não filósofos, que talvez nem tenha o vigor intelectual necessário para compreendê-la. O exemplo mais didático nesse sentido é o já citado de Agostinho, Tomás e Pascal. Eles queriam expandir o cristianismo? Sim. É esse o objetivo que norteia todo o seu esforço filosófico? Sim. Mas quantos homens não queriam o mesmo sem ser filósofos? Então, por exemplo, o padre que tomava um navio, ia lá catequizar os índios e acabava sendo comido pelos índios, tá certo? Ele estava fazendo o mesmo esforço desse, só que não no domínio filosófico, não no domínio cognitivo, e sim no domínio social imediato, né? O que caracteriza e distingue a filosofia no meio de tantos outros empreendimentos humanos é a peculiar sofisticação, riqueza e precisão dos meios intelectuais que ela põe a serviço do seu projeto. Então, isso é um caráter distintivo da parte técnica da filosofia, onde ela vai enfrentar os principais obstáculos de ordem cognitiva à realização do projeto. Portanto, está supondo que as dificuldades não vêm só da má vontade das pessoas, ou de condições físicas adversas, mas de dificuldades que estão embutidas no próprio processo do conhecimento humano, ou, se quiser, nas próprias deficiências da cognição humana, né? Enquanto outros pregam os fins e tentam realizá-los na prática, ou morrem por eles no campo de batalha, o filósofo se empenha em remover os mais árduos obstáculos cognitivos que se interpõem entre a humanidade presente e a consecução desses fins, erguendo novos arcabouços intelectuais que a viabilizem. Esses obstáculos podem consistir de crenças do senso comum, erros de percepção e raciocínio, doutrinas religiosas, científicas ou filosóficas equivocadas, símbolos inadequados ou mal interpretados que bloqueiem a imaginação, fraquezas da psique humana, etc., etc., etc., etc. Por exemplo, Karl Marx tenta furar o muro do que ele chama de pensamento ideológico, ideologia. A ideologia, segundo ele, é um pretenso discurso que encobre um projeto de poder. Tá certo? Então, você tem que descobrir qual o projeto de poder por trás, para daí você entender o sentido verdadeiro do discurso ideológico. O discurso ideológico tem um sentido nominal, que é aquele que ele apresenta, e tem um sentido profundo, que é o projeto de poder embutido. Eu acho que essa é uma descoberta excelente de Karl Marx, porque isso realmente existe, tá certo? Então, esse é um dos obstáculos cognitivos que ele tenta perfurar, que é um obstáculo, ao mesmo tempo, de ordem cognitiva e de ordem sociológica, né? Nietzsche tenta furar toda a cortina do auto-engano, né? Da auto-ilusão. Os seres humanos, eles mentem para si próprios, eles são covardes, são pequenos, tá certo? E então necessitam de ilusões e se apegam a pseudo-valores porque não têm a coragem de enfrentar, vamos dizer, a nudez da realidade onde não há valores, né? E, sobretudo, não têm a coragem de enfrentar o eterno retorno. E se tudo voltasse a acontecer exatamente como aconteceu e você fosse condenado a viver dentro do eterno retorno? Há que ser macho para aguentar uma coisa dessa. E o Nietzsche diz aqui: só quem é capaz de aguentar o eterno retorno é quem enxerga a realidade como ela é. Entender dele, né? Então, ele está tentando perfurar um bloqueio de ordem cognitiva, mas que tem já um sentido não sociológico, como no caso da ideologia em Marx, mas de natureza psicológica, né? A mesma coisa faz Freud, né? Todo o esforço do Freud é para ensinar as pessoas a não se enganar a si mesmas, tá certo? Mediante o fenômeno que ele chama repressão, quer dizer, o instinto reprimido, o desejo reprimido, ele aparece na mente sob forma disfarçada. E você acredita nesse disfarce. Então você precisa destrinchar o disfarce para ver qual é o desejo que está efetivamente ali encoberto, e daí você se posicionar de maneira adulta perante esse desejo, né? Então, às vezes, você substituindo a repressão irracional, causada pelo medo, por uma repressão racional, orientada por um senso prático, pelas considerações maduras, etc., etc. E assim por diante, né? Josiah Royce distinguia com razão entre o espírito de uma filosofia e a sua realização técnica. Isso aqui, essa terminologia, ela é quase perfeita. Quer dizer, o espírito de uma filosofia é o ideal inicial que a orienta e que a põe em movimento. A sua realização técnica é a filosofia realizada e colocada em, vamos dizer, em obras escritas ou até em ensinamento oral, como no caso de Sócrates. Né? Então, entre o espírito e a filosofia, sua realização técnica. Quer dizer, o espírito é partilhado pelo filósofo com outros homens que não são filósofos. E só que ele especifica esse espírito sob a forma de uma realização técnica que idealmente favorece a realização desse mesmo ideal, né? Transpondo os obstáculos mais difíceis, que às vezes as outras pessoas nem percebem. Tão ampla é a esfera dos problemas envolvidos na realização técnica, tão árdua a tarefa de resolvê-los, tão complexo o equipamento intelectual que tem de ser usado e às vezes criado na sua construção, e não raro tão dificultosa a sua absorção pelo leitor, que, se não advertido quanto aos fins e ideais subjacentes, este, o leitor, pode prolongar o exame da maquinaria indefinidamente até o ponto de tomá-la como se fosse ela a finalidade de si mesmo. Ou seja, os problemas filosóficos específicos que o sujeito está tratando parecem ser a finalidade daquela filosofia. Quer dizer, ele fez essa filosofia para resolver este, mais este, mais este, mais este problema filosófico. Eu digo, não, não, não, não, não. Resolver os problemas filosóficos faz parte dos meios colocados em ação para realizar os fins e valores dados de antemão. Sem contar, é claro, o prazer vaidoso que o pedantismo erudito pode extrair do destrinchamento interminável de miudezas técnicas, em que as questões fundamentais são adiadas para o dia de São Nunca, em nome de uma aparência de rigor. Para piorar as coisas, muitos elementos da realização técnica têm mesmo um valor autônomo que permite integrá-los em outros projetos filosóficos alheios ou hostis aos fins originários a que serviram. Então, se você pegar, por exemplo, a filosofia de Hegel, né? Hegel tinha como objetivo geral a criação, vamos dizer, mais ou menos de algo que é o Estado moderno, quer dizer, o Estado burocrático e democrático moderno. Essa era a ideia dele. Hegel não era autoritário, nem fascista, nem coisa nenhuma. Só que ele via, vamos dizer, como imagem essencial deste Estado, o Estado germânico, hein? O Estado alemão, hein? E, para realizar isso, ele desenvolve, então, uma série de conceitos, de métodos, etc., etc. Karl Marx pega todos esses conceitos e métodos e aplica a uma finalidade completamente diferente. Isso significa que os conceitos e métodos tinham um valor autônomo, tá certo? Ou seja, eles não podiam servir só àqueles fins em particular, mas a outros fins também. Então, isto é um segundo fator que camufla, quer dizer, a ligação entre os fins e os meios, entre o espírito e a realização técnica. Não é porque a realização técnica desenvolveu por si certos instrumentos que podem ser usados utilmente fora dela, que eles são realmente independentes desses fins na filosofia do filósofo a que nós estamos nos referindo. Então, estes fins para Hegel determinavam, claro, a totalidade dos instrumentos que ele desenvolveu para isto. É Karl Marx que chega lá e, por assim dizer, rouba esses instrumentos para usá-los para os seus próprios fins, como nós podemos fazer com muitos filósofos, como eu mesmo roubo coisas de Karl Marx, elementos de Karl Marx, para outra finalidade que não são a dele. Isso é sempre possível. E a complexidade, a riqueza desses elementos de realização técnica é tamanha que o sujeito pode passar a vida estudando filosofia sem nunca perguntar para que o filósofo fez tudo isso. Dá a impressão que ele fez tudo isso só para fazer filosofia, porque ele gostava de filosofia ou coisa assim. Tá certo? Então, é uma coisa que fica desligada, vamos dizer, dos fins e valores gerais da condição humana. Então, de certo modo, desumaniza a imagem do filósofo e o torna, faz dele um fetiche acadêmico. Então, tem um valor autônomo que permite integrá-los em outros projetos filosóficos alheios ou hostis aos fins originários que serviam. Não é preciso ser tomista nem marxista para tirar proveito de parcelas inteiras do tomismo do marxismo. É claro, no fim das contas, que o desvio de foco se comete menos facilmente com os filósofos que declararam abertamente os seus fins, ou com aqueles onde estes estão auto-evidentes, do que com os tipos ambíguos e escorregadios que, por medo do escândalo ou por aversão a polêmicas, preferiam ser mais discretos ou obscuros. Cometem-se menos desatinos por fuga do essencial, na interpretação de Marx, de Santo Tomás de Aquino ou de Pascal, que na de Maquiavel, Kant ou Descartes. Quando se fala de isto, por exemplo, olha, eu nunca vi ninguém negar que o objetivo de Karl Marx fosse a revolução socialista e a implantação do socialismo mundial. Eu nunca vi ninguém negar isso, né? E ou negar que Santo Tomás de Aquino quisesse cristianizar o mundo. Ninguém nega isso. Mas o que que Maquiavel estava querendo? O que que Kant estava querendo? O que que Descartes estava querendo? É? Isto aqui, frequentemente, é passado. As pessoas passam em cima disso como se o problema não existisse e se concentram na realização técnica e passam a estudá-lo nas suas, todas as suas minúcias e você só não fica sabendo o para quê. Né? Quando se fala de estrutura da obra de um filósofo, entende-se geralmente por esse termo duas coisas. Um, a organização interna de um ou vários de seus escritos. Dois, a ordem das razões, como a chamava Marcel Gerou, isto é, a unidade hierárquica da doutrina filosófica em si mesma, por baixo ou para além da forma escrita. Essas duas coisas existem e estudá-las é muito útil, mas nem de longe bastam para você obter a compreensão de determinada filosofia como ação humana, como intervenção consciente de um filósofo no curso histórico das coisas. Para isso é preciso aprender um terceiro tipo de estrutura: a articulação entre o objetivo último e a engenharia dos meios postos em movimento para alcançá-lo. Ou, nos termos de Josiah Royce, entre o espírito de uma filosofia e a sua realização técnica. Então, note bem que os outros dois tipos de estrutura, quer dizer, a palavra estrutura entendida no sentido mais restrito, você tem que estudá-las de qualquer maneira, você tem que compreender a estrutura do texto e, por baixo dela, você tem que entender a estrutura da ordem das razões ou do filosofema. Sim, só que por baixo disso existe a estrutura da filosofia entendida como ação humana, ou seja, o que o filósofo estava querendo fazer. Não no campo específico da realização acadêmica, mas no campo da história, de modo geral. Cada um desses dois itens, o espírito e a realização técnica, oferece problemas específicos. A realização técnica pode, por exemplo, estar abaixo do requerido para a consecução dos fins, que desta forma correm o risco de vir a sofrer um julgamento injusto por conta da mera inabilidade acidental do filósofo que tentou realizá-los. Isso acontece particularmente com Maquiavel. E Maquiavel consegue um plano grandioso, que ele chama da Terceira Roma, que em grande parte coincide com o Estado burocrático moderno. Mas, no meio disso, ele se perde na discussão de tantos pontos menores, que muitas vezes a articulação de uma coisa com a outra não aparece. Claro. Então, por exemplo, a realização técnica está abaixo da ambição, dos fins ambicionados, né? Ou pode, ao contrário, ser tão elaborada e perfeita que os fins acabem se recobrindo do prestígio da sua vestimenta técnica e se impondo sem ser examinados e julgados em si mesmos. Esse é precisamente o caso de Kant. A filosofia de Kant é tão vasta, tão complexa, tão rica, tão cheia de detalhes, que você pode passar a vida estudando aquilo sem nunca perguntar, mas o que Kant queria, afinal de contas? Aonde que ele queria chegar? E se você não faz essa pergunta, então daí toda a influência de Kant no mundo contemporâneo se torna invisível para você, né? Só na hora que você conseguir encaixar o plano originário com a realização técnica, o que no caso do Kant é excepcionalmente difícil, porque a obra é imensa, tá certo? E muito complexa. Sem isto, você não consegue entender como é que o Kant exemplifica aquilo que diz Augusto Comte, que a vida dos vivos é frequentemente determinada por filósofos mortos. Os fins, por seu lado, nem sempre aparecem claros e distintos na obra de um filósofo, precisamente porque consistem de uma amálgama de experiências, sentimentos, valores e escolhas fundamentais que colocaram o filósofo no caminho do seu empreendimento filosófico e que, portanto, são, de algum modo, anteriores a este. Com frequência, o estudioso, temendo incorrer no erro tipicamente nietzschiano de explicar uma filosofia pela psique do filósofo, Nietzsche fazia muito isso, quer dizer, ele achava que a filosofia era apenas uma personalidade, uma psique transposta sob uma forma aparente e enganosa de doutrina. Ia dizer que não, no fim, isso aí na teoria não é apenas a psique do seu fulano de tal transposta em aparência de teoria. Então, temendo incorrer no erro tipicamente nietzschiano de explicar uma filosofia pela psique do filósofo e reduzir conceitos abstratos a uma espécie de secreção cerebral, negligenciam essas experiências e escolhas como meros acidentes biográficos que, se podem até mesmo ter desencadeado um esforço filosófico, não determinaram em nada o curso final da sua elaboração e muito menos o conteúdo da obra filosófica realizada. Então, a obra filosófica realizada adquire uma autonomia. Por que uma autonomia? Porque ela que está nos textos principais. E os textos principais são objeto de estudo dos estudantes universitários. Então, eles se focam nisso e fica a filosofia em si mesma, tá certo? Considerada fora da ação humana visada pelo filósofo. E, portanto, se você fez isso, a influência verdadeira do filósofo no decorrer dos acontecimentos se torna absolutamente incompreensível. Porque você só vai ver a influência filosófico-técnica explícita, isso é, a influência que ele teve sobre outros filósofos, e não na sociedade em geral. No meu livro Visões de Descartes, mostrei que toda a estrutura da filosofia de Descartes já estava dada em versão compacta nos três sonhos que ele teve na Alemanha em 10 de novembro de 1619, e que a ideia do gênio mau, daí decorrente, não era apenas uma figura de linguagem usada para expor certas doutrinas, como a considera o Marcel Guéroult, mas sim o símbolo que as antecipou, inspirou e guiou. Ou seja, a ideia do gênio mau perseguiu Descartes a sua vida inteira, toda a sua obra é uma discussão com o gênio mau, até o fim. Se não existe nenhuma filosofia perfeitamente acabada e probante, pronta para ser testada cientificamente, é por uma razão muito simples. A filosofia não está nas doutrinas prontas, e sim no esforço de transfigurar certas percepções e inspirações pessoais em teses universais. Ou seja, uma passagem do poético-retórico ao lógico, mas a passagem jamais se completa. Esforço que, por sua própria natureza, não se completa jamais e tem de ser incessantemente recomeçado. A filosofia não é um conjunto de teses, como uma teoria científica, não. É a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Um empreendimento sem o qual o restante do conhecimento humano perde todo sentido, mas que jamais pode alcançar a estabilidade, a certeza definitiva, pelo simples fato de que o conhecimento disponível aumenta e se modifica, colocando novas e novas dificuldades para a consciência individual empenhada na busca do sentido. Ou seja, os problemas que nos colocam na pista de uma investigação filosófica não são os mesmos que colocaram Santo Tomás de Aquino ou Descartes, são outros completamente diferentes. Isso quer dizer que nós podemos nos inspirar na filosofia deles e, sobretudo, na sua realização técnica, aproveitar elementos dessa realização técnica, mas não podemos segui-la completamente. Por quê? Os nossos problemas não são os deles e os de amanhã não serão os nossos. Então, quer dizer, a filosofia é um esforço permanentemente renovado de manter a inteligência humana, de manter a consciência humana à altura dos problemas contemporâneos. Ela é só isto, ela não vai além disso, ela não produz teses universalmente válidas, teses definitivas, mas ao mesmo tempo você não pode dispensá-la. Por quê? Sem isto, todas as teses existentes, filosóficas, religiosas, éticas, perdem todo o sentido, na medida que não conseguem se articular com a consciência humana. Então elas se transformam em coisas, em meros objetos opacos e incompreensíveis. Então, a filosofia é uma arte de recuperar o sentido, permanentemente. Por isso mesmo é essencial, ao tentar compreender uma filosofia, partir da experiência pessoal, pré-filosófica, por assim dizer, que despertou no filósofo certos sonhos e ambições, e jamais tomar a realização técnica como se fosse uma unidade autônoma, em vez de uma tentativa de realizá-los. É evidente que os problemas técnicos encontrados ao longo do caminho têm uma existência própria, ou seja, os problemas que o filósofo trata na parte da sua realização, esses problemas existem mesmo, e senão seria uma estupidez tratá-los. Tanto que pode ter se apresentado também a outros filósofos, mas a maneira de enfocá-los, o estilo do tratamento que o filósofo lhe dá, são determinados em grande parte, às vezes integralmente, pela meta pessoal que ele está tentando realizar. Não se pode excluir, no entanto, a hipótese de que, no esforço de realizar esse ideal, esse objetivo, ele se encontre com problemas que modifiquem as convicções dele. Isso pode acontecer, mas, como diria Groucho Marx, isso não melhora em nada a sua situação, né? A estrutura de uma filosofia reside, portanto, na articulação tensional entre o objetivo e a realização, e não nesta última isoladamente. Por que que eu uso tensional? Porque nunca uma coisa é totalmente coerente com a outra e nunca realiza integralmente. Se realizasse integralmente, então nós teríamos a filosofia definitiva que se impõe a toda a humanidade e que tem, por assim dizer, uma validade científica universal. Isto nunca acontece. No caso de Kant, muitos estudiosos dizem que ele se inspirou no contraste entre o ceticismo de Hume, segundo o qual o conhecimento era impossível, e a física de Newton, onde a existência do conhecimento era um fato patente. Isso aí aparece em muitos manuais. Ele leu no Hume que o conhecimento era impossível, ele via aquelas análises do Hume, né? Desmentindo a noção de causalidade, a noção do próprio eu, a noção de consciência, desmentindo tudo, e mostrando que o conhecimento é impossível, ele dizia: oh, raios, esse cara tem razão. Daí ele lia o Newton, e o Newton mostrava como funcionava o universo na realidade. Então ele dizia: oh, raios, esse cara também tem razão. Então, é claro, você tem aí um problema filosófico específico, né? Uma contradição entre a impossibilidade teórica do conhecimento e a sua existência na prática. É o negócio do besouro, que, teoricamente, pelas leis da aerodinâmica, não pode voar, e, no entanto, voa. Temos aí um problema, né? Kant enfrentou realmente esse problema. Isso realmente chamou a atenção dele. Porém, de resolver isto foi o grande objetivo da vida dele. Isso foi parte da realização técnica. Talvez a parte mais difícil da realização técnica, a qual, por isso mesmo, ele consagrou o melhor dos seus livros, que é A Crítica da Razão Pura, que levou 10 anos para resolver aquilo, né? Kant ficou um tempão sem publicar, 10 anos sem publicar uma linha. E daí ele veio já com essa, em 1781, ele veio com A Crítica da Razão Pura, que tratava de resolver esse problema. Então, quer dizer, como dizer, tinha uma pedra no meio do caminho. A pedra no meio do caminho era este problema de Hume e Newton. Porém, a pedra é uma coisa, o caminho é outro. Qual era o caminho? Para onde Kant estava indo quando apareceu a pedra no meio do caminho? Se você não pergunta isto, então você explicar toda a obra de Kant pela pedra que ele encontrou no meio do caminho não faz o menor sentido. Se você não está indo a parte alguma, você não vai tropeçar em pedra alguma. Se você tropeçou, é porque para algum lugar você estava indo e esta pedra o impedia de chegar lá. Então, esta é a pergunta. Para onde Kant estava indo quando ele tropeçou neste problema? Então, é claro que este problema não pode ter sido a sua inspiração originária e o motivo que determinou todo o seu esforço filosófico, embora determinasse 10 anos da sua vida, mas não a sua vida inteira. Tanto que em seguida ele passa para outros problemas, né? Resolver essa contradição foi realmente a ideia mestra de Kant na Crítica da Razão Pura. Mas muito antes disso, ele já havia formulado a utopia da sociedade perfeitamente racional. E para a realização dessa utopia, uma contradição no seio da razão era um empecilho intolerável. Ou seja, Kant, eu vou mostrar depois isso para vocês, com abundante prova dos documentos, que Kant tinha esta ideia, vamos dizer, da sociedade perfeitamente racional, onde toda a animalidade do homem fosse transcendida para sempre. Então ele apostou todas as suas fichas num treco chamado razão. E, de repente, a razão aparece que tem um problema, porque Hume diz uma coisa e está certo, e Newton diz o contrário dessa coisa e também está certo. Então ele tinha que resolver isto para, por assim dizer, defender a razão, para protegê-la de uma contradição interna que ameaçava destruí-la. A crítica, longe de ser. Você vê que a filosofia do Kant é chamada filosofia crítica. Mas ela só é filosofia crítica nos 3 livros chamados Crítica, né? Crítica à razão pura, crítica à razão prática, crítica do juízo. Mas e tudo o que veio antes e tudo o que veio depois? O que que é? O pessoal fala: ah, não, teve a fase pré-crítica, né? E a fase pré-crítica, então, ah, não tem tanta importância filosófica, tem só importância biográfica. Não, não, não, não. Porque nesta fase pré-crítica, ele já tinha definido os fins aos quais ele ia dedicar toda a sua vida de filósofo. E ele diz isso de uma maneira muito clara aqui em 1762, ou seja, 19 anos antes de publicar A Crítica da Razão Pura, ele disse o seguinte: eu me feria a mim mesmo como mais inútil do que um simples trabalhador manual se não acreditasse que esta ocupação, a filosofia, pode acrescentar valor a todas as outras e ajudá-las a estabelecer os direitos da humanidade. Então você vê essa ideia que hoje circula aí, direitos humanos, todo mundo fala em direitos humanos, qualquer imbecil fala em direitos humanos. Esta ideia já estava na cabeça do Kant em 1962, uma sociedade baseada nos direitos da humanidade. 1762. Crítica à Razão Pura, 1781, 19 anos depois. Sendo que nesse ínterim, o Kant continuou escrevendo, e depois, quando foi mais ou menos por volta de 70, 72, ele para tudo, ele fica 10 anos sem publicar nada, e daí, pimba, sai a Crítica à Razão Pura. A crítica, longe de ser o centro e o topo da filosofia de Kant, é apenas um capítulo na realização técnica de um projeto incomparavelmente maior e mais ambicioso. Era assim que o próprio Kant se entendia, e é assim que devemos entendê-lo, sem permitir que a complexidade e a riqueza da crítica nos ofusquem. O Estado burocrático moderno, capitalista ou socialista, com todo o cortejo de dramas e perplexidades que vem acompanhando a sua construção, é em grande parte uma realização do projeto kantiano. E jamais o compreenderemos se não tentamos resgatar Kant das suas interpretações escolares usuais e entender a sua filosofia como ele mesmo a entendia. Ou seja, como a construção, vamos dizer, de uma engenharia, de uma arquitetura filosófica formidável para a realização de um objetivo que era a da sociedade racional. Praticamente não há na política contemporânea nenhuma ideia em circulação que não tenha ao menos uma origem remota em Kant. Então, nós vemos que este objetivo que ele colocou em 1762, e que era, veja, qual é o valor da filosofia? Ajudar as pessoas a realizar os direitos da humanidade. Né? Esse negócio de direito já estava no zum-zum, em todo. O tempo do iluminismo, a preparação da Revolução Francesa, etc, etc. E é este objetivo que Kant consagra, né, à sua vida. No entanto, ele volta a isto depois da Crítica da Razão Pura. Né? E volta até com mais força. Ele volta nesse escrito de 1784, 3 anos depois da Crítica da Razão Pura, que se chama Ideia de uma História Universal do Ponto de Vista Cosmopolítico. Ou cosmopolita, se quiser, mas acho que cosmopolítico. Ele usa a palavra Weltbürgerlich. Mas eu acho que a intenção verdadeira é dizer cosmopolítica, e não somente cosmopolítica. Cosmopolita. E depois ele volta a isso no Tratado da Paz Perpétua, que é posterior também. E ele volta num dos seus últimos escritos, que se chama O Conflito das Faculdades, que é de 1790 e tanto. Então, ele estava muito consciente do que ele estava querendo fazer, e após ter resolvido os problemas da filosofia crítica, ele continua na luta pelos seus mesmos objetivos. Isso nós vamos estudar. Existem várias versões dessa ideia de uma história universal na internet, em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, tem tudo, vocês podem achar, encontrar facilmente. Nós vamos mais facilmente usar essa versão em português, né, tradução do Arthur Mourão. Ela tem defeitos, eu comparando com as traduções, eu vi que tem uns problemas, mas é mais fácil para nós a gente ler isso na nossa própria, nosso próprio idioma. Então, nas próximas aulas eu pretendo voltar a isso. Então, a filosofia de Kant é um messianismo utópico, acima de tudo, né? Agora, Kant era hábil demais para ele acreditar nessa utopia sem mais nem menos. Ele estava consciente de toda a dificuldade e estava consciente de que talvez não fosse atingido jamais. Porém, existe uma relação intrínseca muito profunda e muito significativa entre a gnoseologia de Kant, ou seja, o conceito que ele coloca na Crítica à Razão Pura, e o modo como ele enfoca depois os problemas da construção da sociedade racional. E nós precisamos estudar isso com muito cuidado, porque você veja, por volta de. Em 1753, ele já estava desconfiado de uma coisa que vai voltar muito tempo atrás. ele diz, o fato de que o fundamento pelo qual conhecemos o ser de Deus não é o mesmo fundamento pelo qual ele é, ou, mais genericamente, de que o fundamento da cognição não é o fundamento da realidade, tem consequências para a ontologia. Então, digo, bom, do ponto de vista cristão, eu digo, bom, você não conhece Deus de maneira alguma, exceto pelo fundamento daquilo que ele é. O eu sou o eu sou. Porque Deus se apresenta, né, naquilo que ele é. Né? E ele se apresenta como fundamento de toda a realidade, inclusive como fundamento da sua cognição. É a ação do Espírito Santo na sua mente. Mas, para Kant, existe aí uma dualidade intransponível. Né? Aquilo que nós conhecemos de Deus, o fundamento daquilo que conhecemos de Deus, não é o fundamento pelo qual Deus é. Isso significa o seguinte: Kant só aceita a teologia natural. Ele não aceita a teologia revelada de jeito nenhum e ele nada tem a aprender com a revelação. No entender dele. Então, o conceito que ele tem de Deus é um conceito muito peculiar do século XVIII. E esse dualismo irrecorrível entre os conceitos e a realidade, isso vai reaparecer e reaparecer e reaparecer e reaparecer, até o ponto em que, na crítica da razão pura, a noção de veracidade do conhecimento será substituída pela noção da sua validade. E isto teve, por exemplo, no domínio do direito, teve consequências absolutamente, né, devastadoras. Onde, por exemplo, um texto legal, a Constituição, que tem, como dizia Kelsen, que é um kantiano, a norma fundamental, né, a Constituição é, por si, a base de todos os julgamentos subsequentes. Ele é o topo da pirâmide jurídica. E nenhum elemento de realidade pode interferir nisso mais. Interessa o que está na Constituição e o que se deduz dela. Não há, a realidade não tem uma autoridade superior à Constituição. Isso é uma das consequências. Nós vamos estudar isso com mais cuidado depois. Vamos ler aí a ideia de uma história universal. Vocês podem ler antes se quiserem, ou podemos ler em parte aqui. Eu não sei se vamos ler inteira, mas pelo menos alguns pedaços que eu assino a ler aqui. Tá bom? Então, eu acho que ficou muito tarde para as perguntas, né? Ah, bom, aqui nós vamos ter no dia 20 e. 24 a 29 de novembro, o curso sobre a crise da inteligência, segundo Roger Scruton, né? Exposição e análise crítica. E depois do curso, eu vou convidar os alunos que quiserem caçar comigo, pretendendo caçar javalis. Vai ser aqui no estado da Virgínia mesmo, não é uma viagem longa. Só que aqueles que quiserem precisarão chegar vários dias antes do curso para. Tem um treinamento obrigatório de 2 dias para você tirar uma licença de caça. Para quem é morador, você pode tirar por internet, mas para quem não é morador da Virgínia, você tem que ir lá pessoalmente. Não é uma coisa que não dá muito trabalho, são 2 dias, 4, 5 horas de aula, e é uma coisa muito interessante. Então, os que quiserem tirar a licença, tem que chegar antes, ver a data que tem, você tem que ir lá no departamento de caça da Virgínia, procurar no site, ver qual é a data que tem esses cursinhos e chegar em tempo de fazê-los. Né? E depois vamos caçar os javalis. Como vocês não podem levar os javalis para o Brasil, eu comprarei aqueles que vocês me matarem e ficarei comendo javalis por 1 ano. Tá bom? Então, ficou muito tarde para as perguntas, já são 11 horas da noite, né? É? Como 10? Ah, é? Ah, então dá para fazer uma pergunta? Então, vamos ter um intervalo de 10 minutos voltando. Então vamos lá. Fábio Assunção pergunta: 1. Existe relação entre o messianismo utópico e a experiência gnóstica em Kant? Com certeza. O simples fato de ele ter reduzido todo o conhecimento de Deus à teologia natural, desprezando tudo que vem da revelação, já mostra isso aí. O fundo gnóstico em Kant é muito forte, mas nós vamos ter que abordar isso depois, porque tem mais, não é uma coisa assim tão linear quanto parece. Dois, Kant foi um dos precursores e também crítico da teoria da evolução. A ideia da sociedade racional, da eliminação de toda a animalidade da alma humana, tem algo que ver com a sua concepção evolucionista? Sim, em parte. Mas, ele, o fundamento mesmo é o conflito que existe, segundo Kant, entre a sociabilidade humana e a insociabilidade. Todo ser humano tem, segundo ele, essas duas tendências. Quer dizer, você tem a tendência de se agregar aos outros seres humanos, até para por motivo de sobrevivência, mas você também tem a tendência de resguardar a sua individualidade, portanto, criar uma distância entre você e os outros. Então, isso quer dizer que em cada um existe esse conflito, e esse conflito, ele, por sua vez, se expressa, na sociedade. Isso quer dizer que sempre que existe, vamos dizer, um conflito aberto na sociedade, existe também um desejo de autopreservação que leva, por fim, à eliminação desse conflito e ao estabelecimento de certos acordos, pelo menos provisórios. Ele acredita que este entrechoque de tendências ele terminará por criar uma ordem geral. Mas isso nós vamos estudar depois melhor com o texto Ideia de uma História Universal. Como o entendimento que Kant tem de Deus está relacionado à sua concepção da natureza humana e da sociedade racional? Não vai dar para responder agora, nós vamos precisar depois. 4. Kant ainda conseguia entender o infinito metafísico? Ele entendia assim, e entendia de uma maneira excepcionalmente clara, pelo menos no começo da sua filosofia, quando ele, por volta até, anotei aqui, 1769, quer dizer, 12 anos antes da Crítica da Razão Pura, Kant escreveu o seguinte: as antinomias, por exemplo, o mundo é finito, o mundo é infinito, né? Existe Deus, não existe Deus, etc. As antinomias aparecem quando buscamos o todo, quando procuramos o absoluto no mundo, quando tentamos fazer do infinito um objeto finito. Ou seja, fazer do infinito um objeto dado a um sujeito. Isso mostra uma concepção muito, muito, muito profunda, né? E, de certo modo, ele está aqui antecipando até certas coisas que aparecem no Louis Lavelle, quer dizer, que isso aí só admite o conhecimento por participação e não o conhecimento que reduz tudo a um objeto do ser humano. Porém, mais tarde, eu acho que depois disso, Kant acho que fez algumas confusões a respeito. Por exemplo, quando ele diz que o espaço e o tempo não são a realidade, o mundo do espaço e tempo não é a realidade, mas também não é uma ilusão. Ela é, vamos dizer, a condição da realidade de toda a nossa experiência sensível, dada na intuição. Deu muito bem, mas por que só na intuição? Por que só no conhecimento sensível e não na nossa própria existência? Partindo do princípio de que aquilo que não existe, um ser que não existe, não tem intuição de coisíssima nenhuma. Quer dizer, por que que o espaço e o tempo seriam apenas a condição da nossa experiência sensível? Se, vamos dizer, a experiência sensível é um aspecto da nossa existência. Ele não coloca isso aqui, parece que ele tem um hiato, vamos dizer, esses dualismos do Kant, que esses dualismos existem, mas eles sempre são mediados por alguma coisa, mas ele parece que esquece esse elemento mediador. Aquilo mesmo que ele falou sobre, vamos dizer, o conhecimento que temos do ser de Deus e aquilo que faz com que Deus seja. Eu digo, bom, não são exatamente a mesma coisa, mas um está incluído na outra. Quer dizer, não são espécies do mesmo gênero, não são, não estão no mesmo nível. Né? Tauan Monteiro, uma pergunta importantíssima. Como articular a questão do fim que precede da forma à filosofia com a ideia da anamnese, entendida no sentido da análise das crenças implícitas nos atos? Como a sustentação das crenças pode ser o primeiro passo no método filosófico, ao mesmo tempo que existe uma crença escondida que não será analisada e que dá origem ao empreendimento filosófico? Não. Ela será analisada, com certeza, quer dizer, será analisada até criticamente para poder realizar-se. Quer dizer, isso é uma, aliás, até uma exigência. Hegel já ensinava que uma ideia para se converter em ação, ela tem que primeiro encontrar o seu antagonismo. Então, é natural que a própria, esforço de análise crítica da crença faça parte da sua realização. Não há uma contradição aí, mas há uma contradição de tipo dialético e não uma contradição antagônica. Aqui, Fernando Andrade faz várias perguntas, coisa comprida, eu vou responder uma só. Ele diz, uma arquitetura dos meios muito, muito elaborada é sempre sinal de camuflagem? Não, de jeito nenhum. Mas, inclusive, vamos dizer, o esforço de camuflagem, eu só vejo um esforço de camuflagem nítido no Maquiavel, nos outros eu não vejo. Eu vejo um esforço de discrição, ou de não querer suscitar polêmica, mas ninguém está escondendo propriamente, né? Eu acho que o único que tentou mesmo esconder foi o Maquiavel, mas escondeu muito mal. Os outros todos acabam revelando. Não há propriamente esforço de camuflagem. E eu acho que isso faz parte o esquecimento ou obscurecimento dos fins parece fazer parte da própria natureza da atividade filosófica, que se concentra na realização técnica e a ela concede a maior parte dos seus esforços, justamente porque reconhece a dificuldade dos fins. E, veja assim, se você não reconhecesse a dificuldade dos fins, você se entregaria diretamente à luta pela sua realização. Você não teria esse recuo crítico e analítico que os filósofos têm. Por exemplo, você quer converter a humanidade inteira. Bom, então você sai pregando. Agora, se você é um filósofo, não, você vai recuar e você vai tentar investigar por que as pessoas resistem tanto, qual é o peso dos vários elementos de uma conversão, etc, etc. Quer dizer, você vai tentar realizar a coisa, não aderindo ingenuamente a elas, mas não escondendo as dificuldades, até tratando as dificuldades conscientemente e deliberadamente. Daí, acontece algum filósofo mudar seu objetivo ao longo do tempo? Caso aconteça, imagino que seja fácil perceber isso, correto? Eu creio que sim. Eu creio que isso aconteceu. Eu acho que, por exemplo, Max Scheler é um exemplo. Eu acho que o próprio Schelling é um exemplo, né? Onde o exame profundo dos fins acaba mudando os fins, determinando outros. Veja, no caso do próprio Kant, o Kant só descobriu mesmo o que ele queria fazer na época da crítica à razão pura. Quer dizer, até lá, os fins continuam os mesmos, porém só a partir dessa década que ele ficou sem publicar nada é que ele percebeu qual era o verdadeiro tipo de dificuldades que ele teria que enfrentar. E essa dificuldade, então, o trato dessa dificuldade determinou então o resto da sua carreira filosófica por aí e a sucessão das obras mais brilhantes e mais conhecidas. Pedro F. pergunta, eu sou novo aqui no curso e, portanto, peço desculpas por talvez colocar uma questão já respondida. Eu gostaria apenas de ouvir do senhor qual o espírito da sua filosofia. Desde o início eu tive uma experiência muito chocante ou deprimente com o fenômeno, vamos dizer, da impessoalidade abstrata nas relações humanas, as pessoas que tratam umas às outras a partir, vamos dizer, de uma identidade social adquirida, de um cargo ou de uma função legal, assim, e sem perceber ou sem prestar atenção na humanidade do outro, né? Hoje mesmo eu estava vendo no meu Facebook, alguém colocou lá uma mulher que precisava desesperadamente de um remédio para a filha que estava morrendo e aparece um funcionário, então, com 1 milhão de dificuldades burocráticas no meio. Ou seja, as dificuldades burocráticas existem, mas quer dizer que o foco dele está nela, está na relação burocrática e não no caso concreto da pessoa que está ali sofrendo e morrendo. Isso é uma das coisas que mais me impressionaram na vida. E eu me perguntei por que que isso acontecia. Mas, então, vamos dizer, furar essa barreira sempre foi um objetivo de tudo que eu fiz na vida. Tá certo? É claro que esse problema assumiu depois várias várias formas diferentes, mas a ideia, vamos dizer, do ser humano concreto, da experiência da realidade concreta se sobrepondo, vamos dizer, a todas as nossas fórmulas. Por exemplo, uma ideia que eu tenho defendido sempre de que até as formas do nosso raciocínio, todas as formas da nossa consciência, não são alheias ao universo, é a própria estrutura da presença universal em torno de nós que nos impõe isso de algum modo. Tá certo? E que, portanto, esse abismo kantiano entre o mundo dos conceitos, ele pergunta como que os conceitos que nós pensamos podem se relacionar com a realidade. Eles podem se relacionar com a realidade porque eles vieram de lá e não vieram da nossa mente. Tá certo? Então, por exemplo, eu contei, então, episódio autobiográfico, a experiência das seis direções do espaço, que para mim não foi uma experiência teórica, mas foi uma coisa muito real, pelo tempo, pelo fato que eu passava muito tempo deitado, doente, e quando ia me levantar, o mundo horizontal era um outro mundo para mim, né? O mundo da vertical era uma outra coisa, né? Então, o peso, a dificuldade de movimento, tudo isso para mim tinha uma realidade, e eu percebia quanto a minha vida interior dependia disso. Por exemplo, o fato de que muitas vezes você acorda, você está meio tonto, você não sabe onde você está. O que que você faz? Você vai pensar? Não, você vai olhar em volta. Né? E a visão do mundo em torno reorganiza a sua mente. Tá certo? Então, eu acredito que todas as categorias do nosso pensamento são categorias da própria estrutura do universo, que, por assim dizer, se imprimem em nós. Claro que o cérebro humano tem uma analogia com isso. Se não tivesse, não poderia impregnar, mas nada vem do cérebro. Inclusive porque o cérebro não é nada mais do que mais um objeto do mundo exterior. Né? O seu cérebro não é um pensamento que você tem, ele é uma coisa que existe no espaço-tempo. Tá certo? E assim por diante, então, vamos dizer, a abertura a esse universo da vida concreta que não é acessível a nenhuma ciência em particular, tá certo? Para mim, era a condição de uma recuperação do diálogo humano, por assim dizer, do contato humano entre as pessoas. Mas, também o fato de que na sociedade humana existe muito medo, e o medo faz com que as pessoas, evidentemente, se protejam por trás das suas funções sociais, do seu emprego, do seu cargo, do regulamento, etc., etc., para não ter que enfrentar, vamos dizer, uma presença humana real. Quer dizer, o mundo dos sentimentos humanos reais, do encontro real entre seres humanos, do amor humano verdadeiro, tudo isso, para mim, era o que eu via que estava perdido praticamente. Você encontrava isso, por exemplo, em certas relações muito íntimas com pessoas, mas no dia a dia você não encontrava, você relacionava não com pessoas, mas com cargos e entidades abstratas. Por exemplo, no seu trabalho, quantos poderias pensar que por trabalhar no meio de jornalista, que são pessoas mais intelectualizadas, tal, então o contato humano seria mais verdadeiro, mas não é. Ao contrário, né? No meio jornalista a estrutura predomina ainda mais sobre os seres humanos concretos. Eu comecei a pensar de onde vinha tudo isto, tá certo? E hoje eu sei que isso é o demônio. Eu não digo que essa foi toda a motivação, mas foi uma delas. Nelson Filho, em que medida o poder do filósofo se aproxima daquilo que o senhor chama de poder profético? É a mesma coisa, em última instância. Quer dizer, é o poder de tipo espiritual. Agora, a retaguarda do profeta é diferente da retaguarda do filósofo. Quer dizer, o filósofo não tem autoridade, não tem um mandato divino. Às vezes ele pode até ter, como alguns santos, né? Mas não enquanto filósofo. Enquanto filósofo, ele está sozinho na jogada, ele não tem outra autoridade além daquilo que ele possa persuadir as pessoas, como Sócrates, por exemplo, né? No fundo, Sócrates não tem autoridade alguma, exceto, vamos dizer, o da concordância entre as almas, quer dizer, como aquilo que ele dizia ecoava na alma dos outros, então dali se criava uma espécie de autoridade natural. Mas a autoridade profética não, a autoridade profética tem uma ligação profunda com a própria estrutura da realidade, já de início. Daí que a palavra profeta vem do verbo profero, que quer dizer fazer acontecer. Um profeta não anuncia que as coisas vão acontecer, ele vem com o mandato de Deus, e o mandato de Deus significa que ele está fazendo acontecer aquilo, né? É por isso que a autoridade do profeta ultrapassa de muito a autoridade do filósofo. Por exemplo, você vê há quanto tempo o pessoal está obedecendo Moisés? 5.000 e tantos anos, né? Não tem nem... E obedecendo assim, integralmente, isso nenhum filósofo consegue. O filósofo consegue ter, dizer, uma influência mais genérica sobre a sociedade, tal, mas não uma obediência. Mas que é o mesmo tipo de se você for dizer, os três tipos básicos de poder, né, que é dizer, o poder político-militar, o poder econômico, o poder intelectual e espiritual, só existem esses três, não existem outros. Agora, dentro de cada um, você tem uma gradação enorme. Não é isso? Poder econômico. Bom, eu tenho algum poder econômico. Não é isso? Mas não vai se comparar com o poder econômico do Rockefeller, do George Soros e assim por diante. Então, nós exercemos o nosso poder econômico em níveis diferentes, do mesmo modo que, vamos dizer, um filósofo, mesmo de grande estatura, ele não vai poder concorrer com Moisés. Não é isso? Nem pretende. Mas que é o mesmo tipo de autoridade, é legítimo ou ilegítimo, é o mesmo tipo de autoridade. Bom, então acho que por hoje eu vou ter que parar por aqui, porque só vou explicar mais. Gabriel Mendonça perguntou: pode explicar melhor a última frase do primeiro parágrafo? O filósofo que tomasse como tema a estrutura da sua própria filosofia para discorrer sobre ela, já estaria nesse mesmo momento inferindo como parte de uma estrutura maior? Não. É lógico, a própria estrutura, ela por si não se contém a si mesma como objeto. Isso seria impossível. Mas, então você precisaria criar uma outra estrutura mais profunda que explicasse a existência da estrutura da sua filosofia tal como ela existe atualmente. Então você teria que aprofundar, partir para criar uma metalinguagem, por assim dizer. Ficou claro? Então, acho que por hoje é só. Até semana que vem. Muito obrigado.